Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, o programa que já há alguns anos os traz aqui uma banda por semana. Pois bem, vou começar por aqui. Arre, que hoje vamos falar do diabo. E é o bicho do diabo. É o bicho do diabo que há alguns dias atrás, mas mais concretamente no final de abril, os Bandarra, uma banda que já sujamente conhece aqui da Boa Nova, que já vamos divulgando e que já andávamos algum tempo atrás deles para fazermos o destaque de semana, até porque já tiveram um álbum, este é o seu segundo álbum, o primeiro é data de 2010, o que nos permitiu inclusive vê-los ao vivo na altura no Café Brasil em Coimbra. Mas pronto, é este Bicho do Diabo, que é uma edição portanto, de 2012, que permite que os Bandarra, uma banda açoriana, venha ao continente apresentá-lo, mas hoje estamos à distância de telefone, estamos a falar novamente para a Ilha de Faial. Creio que estou a dizer bem. Bom dia antes mais, Miguel. Ilha do Faial, exatamente. Muito está. Bom então, dia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Muito bem, então bem-vindos aqui à Boa Nova, açorianos de Gema, para falar deste Bandarra, que é mais uma das bandas que, volta e meia, tem que vir ao continente para se mostrar. Ainda é difícil fazer música nos Açores e ser reconhecido em Portugal? Bem, fazer música não é difícil. Sim, aliás, os açorianos têm até muito esse hábito, não é? Sim, nós temos muitos músicos nos Açores, felizmente. Mas infelizmente temos poucos projetos de música popular e ligeira, parece. Uhum. Coisa que eu nunca percebi muito bem porque é que acontece. Mas queria dizer que não é difícil desde que as pessoas se consigam juntar e que haja criatividade e vontade de facto de construir canções ou música. Depois, sair daqui é que às vezes é complicado. Ou muitas vezes é complicado. É preciso de facto, para ter um projeto deste género, não é? Ter um bocado de capacidade de sacrifício e ter muita vontade de facto para levar as coisas avante e para partilhar com as pessoas aquilo que se faz, porque nós temos um mar pelo meio, para chegar ao continente ainda são umas milhas valentes, não é? E temos que ir de avião, não há outra hipótese. E pronto, isto depois em termos financeiros apresenta-se assim sob a forma de uma barreira, sob a forma de um obstáculo que por vezes é difícil de ultrapassar. Mas pronto, mas também no nosso caso temos conseguido aparecer, temos conseguido levar o nosso trabalho até aí, já tocámos em várias cidades, em vários sítios no continente, e fizemos sempre uma enorme festa e encontrámos muita gente e foi sempre muito bom. Olha para isto, Zé, vê se tens tino na cabeça, que a burra não se esqueça, que a tua vida, pá, parece um rio almareado, assim não chegas lá, pá. Se as coisas são assim pequenas, Zé, faz com que sejam grandes, pá, que não te falte o pé, para ver se a gente continua, não é? Vai-se andando, vai-se andando, pois é. Não dizes nada, Zé. Será que a melga não te pica? Como é que isto se explica? A tua vida, pá, não pode ser assim aberta, assim não chego lá, pá. Não te percebo, essa calma, Zé, essa alegria, pá, já estás fora de pé. Como é que queres que eu continue? Não é? Vais andando, pois é. Corre aí, gente, aos berros, a ver se espantam os medos da solidão. Assim parado no silêncio, calado, baterei umas coisas todas no meu coração. Corre aí, gente, aos berros, a ver se espantam os medos da solidão. Assim parado no silêncio, calado, baterei umas coisas todas no meu coração. Thank you. gentes aos berros a ver se espantam os medos da solidão. Assim parado no silencioso calado, baterem-me as coisas todas no meu coração. Correm as gentes aos berros a ver se espantam os medos da solidão. Assim parado no silencioso calado, baterem-me as coisas todas no meu coração. Correm as gentes aos berros a ver se espantam os medos da solidão. Assim parado no silencioso calado, baterem-me as coisas todas no meu coração. Correm as gentes aos berros a ver se espantam os medos da solidão. Assim parado no silencioso calado, baterem-me as coisas todas no meu coração. Quando há pouco falávamos aqui dos Açores e da música, há bem pouco tempo falávamos aqui com o João da Ilha, embora ele esteja a residir aqui no continente, não é? O João da Ilha, falávamos de Zeca Medeiros e, curiosamente, o Miguel Machete volta a ouvir falar de si quando falávamos aqui do Experimentar Não Me Incomoda, portanto, projeto onde também participaram, não só o Miguel, mas também outro membro dos Bandarra. Pedro Gaspar, o Fausto, sim, exatamente. Significa isso que, bem, eu vou puxar aqui uma ideia que na altura os vozes da rádio disseram aqui na Boa Nova já há uns anos, que em Portugal quem se quer conhecer, conhece, o país é pequeno. Por maioria de razão, os Açores mais facilmente se torna. Claro, claro, isto são sítios pequenos, não é? Para o bem e para o mal. E nós, se quisermos, conhecemos toda a gente. Essa é que é a verdade. Uhum. E ainda por cima, ainda para mais, neste meio da música, não é? Dos fazedores de canções, nos construtores deste tipo de música. Quer dizer, acaba por ser quase inevitável cruzar-nos. Curiosamente, o Pedro Lucas, experimentar um nome incomoda, chegou mesmo a ser o baixista dos Bandarra, não é? Uhum. E portanto já nos conhecíamos, já éramos amigos, já partilhávamos ideias e a determinada altura ele enverdou para esta coisa fantástica, este projeto que eu muito aprecio, que gosto imenso. E pronto, de certa forma acabou por ser natural juntarmos uns com os outros no projeto que é o projeto dele, que pensou, não é? Acabámos por nos encontrar lá também. Mola, berlina, meia bola, levar o puto à escola, deixar o carro no lugar ao sol. Olás, por dentro das cadeiras, ligar a luz às velhas, falar com as pessoas do quintal. Enxutar o pó da traça, vamos ver se o tempo passa. Dou à bomba ao gerador, alimento os animais no portal do meu computador. Mas rebola, polir à tarde enrola o fardo enfadado da nação. Ó paz, por dentro dos cafés, sachar depois das três, deitar o milho à televisão. Mandar a correspondência, regar a continência e mostrar serviço ao nosso patrão. Sair dali para fora, jantar depois da hora, semear abraços ao serão. Semear abraços ao serão. Serão todos os minutos apagados, se pregar o coração nos olhos, achas que ele começa a bater. Serão todos os minutos apagados, se pregar o coração nos olhos, achas que ele começa a bater. Trambolhão, trambolhão, trambolhão, trambolhão, quem me quer tirar? tirar os dois pés do chão. Trampolim, trampolim, talvez assado melhor do que assim. Quem o quer? Quem o quer? Quem é que me quer dizer que dependo de mim? E antes de seguirmos a conversa, temos que apresentar aqui os seus colegas deste... Ia dizer de vaneio, mas não deu correto. Mas é um soltar de vaneio. Mas pronto, os colegas de Bandarra, que seguem a Miguel Machete. Então, façam-nos apresentar. Ora bem, antes de mais as senhoras, temos a Cláudia Oliveira, a nossa Lau, na voz, nas teclas. Melódica e brilhante. E depois temos o Pedro Gaspar na parte das cordas, portanto, bandolim, viola caipira, viola acústica, etc, etc. O Christophe Kim Pham, que é um nome tipicamente açoriano. Como... tipicamente, é açorianíssimo. Tem ali um toquezinho, ali uma influenciazinha do Vietnã, mas à parte disso é completamente açoriano. Que toca guitarra elétrica e também viola acústica, semiacústica, etc. Depois temos o Rui Martins, também conhecido como Gira, no baixo, que é um homem de gira-bolhos, que fica aí mesmo ao pé da... Não é? Curioso, sim, exatamente. Essa terra fabulosa. Muito bem. Fica aí ao pé de Nelas, ao pé da Serra da Estrela. Precisamente, tu és nosso ponto quase conterrâneo. Maravilhosa, maravilhosa. Ainda agora fomos ao continente e lá estivemos. Isso é ponto obrigatório. Então estiveram tão perto de nós e obrigam-nos a falar aqui ao telefone, por amor de Deus. Bem, é verdade. Fica em falta, e está apontado já. Pronto, mas a gente volta e quem sabe se ainda nos encontramos para um almoço em Giravolho. Seguramente. Bem, e então continuo eu. Estava a apresentar o resto do mundo, sim. Exatamente, os meus companheiros. E depois temos também o Filipe Santos. O Filipe Santos, mais conhecido como Batata, na bateria. E pronto, portanto somos seis, não é? E sou eu, que sou Miguel Machete, e que canto as canções que fazemos. Pronto. Seis maféricos musicalmente esquisitos, de guitarra a tiracol. Na madrugada de uma noite arrepiada nos suores do Tintol, disseram alto, vamos lá tomar de assalto quem assalta o pessoal. Gritou o Zé, seja ceguinho se não há já caminho numa moda em lá bemol. No fim da estrada, ainda meio arrelampada, despertou a povoação. Chamou-se a guarda, os bombeiros, a armada para conter a situação. Mas entretanto, esta força contra o canto começou a derrapar. O pé polícia do gerente da milícia não parava no lugar. Inchados arriaram forte e feio, os manda-chuvas com a malta, as cavalitas a dançarem lá no meio. Foi na magia da partilha e euforia que caíram de cansados. Deixaram chulas e interesses e os cobres e dormiram abraçados. Eu tenho aqui uma fase de desafios que não resisto a fazer-lhe já. E vamos por aqui. Imagina que vem. Vem tocar aqui ao Oliveira do Hospital. E vos dizem assim: muito bem, Bandarra, pode trazer convosco duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que vocês trariam convosco? podemos levar duas bandas de dois autores. Ai, mas pá, certamente que a gente ia levar aqui o companheiro daqui dos Açores. Exatamente, não é? Muito bem. O Zé Camarneiro, sem dúvida, porque já é um grande amigo. Aliás, canta O Bicho do Diabo connosco, não é? Neste segundo trabalho dos Bandagens. É um grande amigo, mas é também um grande músico, é um ícone, não é, a nível regional. Exatamente. Curiosamente, ainda não tive a oportunidade de o entrevistar, mas ainda não perdi o desejo. Pois é uma excelente pessoa e é um músico muito que nós temos em grande consideração e gostamos muito do trabalho dele, e já anda nisto há muitos anos, e por muitos mais vai andar, sempre inovando e sempre, levando... os Açores e estas ilhas com ele, não é? mas transmitindo as vivências e transmitindo o que aqui se sente através da música de uma forma muito peculiar e muito interessante. Eu sou um bicho do diabo, sou uma obra do divino, sou tão perfeito, tão seguro de mim mesmo, sou grande de tão pequenino. Em terra não tenho rival, o mar tem medo só de me ver. Sou alto, direto e cerebral, tenho elevação moral, sou o dono do destino. Ai, mas não sei se o mundo aguenta esta altivez. Tenho cá para mim e ainda vamos picar isto de vez. Porque eu preciso de mais, não me chega a viver como um gato. Eu preciso de muito mais espaço, e este mundo não dá para todos. Porque eu preciso de mais, do poder para me sentir vivo. Todo ser tem que ser meu cativo, e enquanto me aturam, estou cá outra vez. Sou um bicho do diabo, sou uma obra do divino, sou tão perfeito, tão seguro de mim mesmo, sou grande de tão pequenino. Em terra não tenho rival, o mar tem medo só de me ver. Sou alto, direto e cerebral, tenho elevação moral, sou o dono do destino. Ai, mas não sei se o mundo aguenta esta altivez. Tenho cá para mim e ainda vamos picar isto de vez. Porque eu preciso de mais, não me chega a viver como um gato. Eu preciso de muito mais espaço, e este mundo não dá para todos. Porque eu preciso de mais, do poder para me sentir vivo. Todo ser tem que ser meu cativo, e enquanto me aturo, estou cá outra vez. Portanto, Zé Camarneiro, e podíamos levar mais uma, não é? Uhum, exatamente. Bom, em Santa Maria temos um projeto que se chama Ronda da Madrugada. Lançaram o terceiro disco agora, o ano passado, que é uma música também festiva, uma música vestida com muita alegria, e especialmente neste terceiro disco, com muita ironia, com algum sarcasmo, com algumas chamadas de atenção para os dias que correm, para os tempos que vivemos, que não são, enfim, os mais azuis, não é? Estão assim um bocadinho enovoados, não se sente bem o sol. Mas pronto, seria esses dois projetos. Disse-nos A Ronda da Madrugada, correto? Exatamente. Bom, vou lá para o grupo que não conheço, portanto eu estou a aprender consigo hoje. Isto porque naturalmente, vamos lá dizer aqui uma coisa que é importante, eu estou a falar de aqueles que estão aqui em permanência, não é? Muito bem. Porque, e correndo o risco de ser muitíssimo suspeito, experimentar não me incomoda, para mim é um projeto muitíssimo interessante. De facto, o Pedro Lucas tem uma capacidade incrível para remisturar, para revisitar, para vestir com novas roupas a música tradicional açoriana, como ninguém o fez até hoje. Mas é uma banda que os membros estão todos separados, um está na Dinamarca, o outro daqui nada está na Itália, eu estou aqui nos Açores, enfim, é assim. Enfim, o prémio Megafones é isso, faz ilusão. Exatamente, também tivemos juntos também nos prémios Megafone. Os Bandarra experimentaram muito moda. Assim que ele estava a nascer, o que ouvi, ia lá abaixo com o grão, porque ele não se interessava com a rama, interessava-se era com o grão de trigo. Pronto, acabei por falar em três. Se calhar até podíamos ir aos Bandarra e mais três. Muito bem. Sendo certo que, pelo menos um, que é este, a Ronda da Madrugada, vou procurar saber porque não conheço, efetivamente. Ok. Agora o segundo desafio é este. Imagino que vem alguém da cena internacional, alguém conhecido, e que, chegando cá, seja muito bem, ou a primeira parte, não prescindo que seja os Bandarra a fazer. De onde gostaria muito que viesse esse convite? Epá, isso agora, uma banda internacional, portanto que não seja nacional, não é? Exatamente. Uma banda... Bem, se fosse nacional, podia ser, por exemplo, os Gatas de Lisboa. Mas e que também são internacionais. Só que são em todos portugueses. Exatamente. mas assim, estrangeiros... sei lá, há tantas bandas de incrível qualidade. Rupa and the April Fishes, por exemplo. Agora uma banda que me lembrei. Que tem também umas características, também tem, enfim, faz parte do circuito de música do mundo, não é? Tem assim uma série de influências, e uma série de canções, umas em espanhol, outras em inglês, outras em francês. Outras... Havia uma senhora que muito gostava, que se chamava Laza, mas infelizmente já não está connosco, não é? E que teve um primeiro e segundo álbum especialmente fantástico, e estou-me a lembrar disto porque ela também revisitava um pouco, ela passou muito tempo, viveu muito tempo no México, e revisitava um pouco esse universo musical muito interessante. Bom, não sei. Tudo bem, já temos aqui várias pistas. Agora, o terceiro desafio prende-se com isto. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma banda portuguesa, a um autor português, e que pede aos Bandarra para fazerem uma versão para incluir esse disco de tributo. De que banda ou autor estamos a falar, e já agora que tema seria esse? Epá, Gaitas de Lisboa. Gaitas de Lisboa. Para mim, sim. Mas isto eu sou, pronto, isto é uma opinião pessoal, não é? Não posso falar... Mas garanto-lhe que já mais gente escolheu, tenho ideia de... os Chocalhos, creio que escolheram, os Melek Makaia também, portanto... Pois, como vê, são coisas mais ligadas à raiz. Exatamente, sim. Não, já tenho Lisboa, tenho de facto é uma das minhas bandas de eleição, pronto, pela forma como estruturaram as músicas e as canções que têm vindo a fazer desde 90 e tal, não é? desde Invasões Bárbaras, e tenho uma admiração profunda. Lançaram agora um novo álbum, Aves Rara. O Carlos Guerreiro é meu amigo, portanto, quer dizer, tenho uma banda que eu tenho mesmo como uma das bandas de eleição em Portugal, e é natural que me saia logo assim o nome para aí. Mas depois poderia haver outras também, naturalmente. Há um projeto que eu tenho uma estima muito grande, que era o projeto do João Aguardela, Megafone. Tem uma linguagem também própria, que também, tal como Pedro Lucas experimentar, revisitava a música tradicional portuguesa, não é? Através de de outras tecnologias, de outras formas, de outras ideias. Temos aí, por essa via, temos aí a Naifa, que aliás tem pontos de contacto convosco, por via de António Bragança, não é? Sim, exatamente. António Bragança, depois também o Luís Varatoz, também esteve no primeiro álbum, não é? E também é um amigo. A Naifa também é um projeto que muito aprecio, embora tenha uma pronto, uma linguagem própria e diferente, que muito me agrada, devo dizer. Sim, e a voz da Mitó, que não passa despercebido de ninguém, não é? Não, Mitó de facto tem aquela voz que se encaixa ali maravilhosamente, não é? Que transmite aquelas palavras de uma forma tão única e tão fantástica. Quando partires, se partires, terei saudades. E quando ficares, se ficares, terei saudades. Quando partires, se partires, terei saudades. Tantos projetos hoje em dia. Infelizmente é a diversidade, não é? É que permite que o senhor tenha alguma dúvida o que é que há de escolher, não é? É muito bom. E nos últimos anos temos vindo a assistir, de facto, nos últimos 3 anos ou 4 anos tem ainda assim uma explosão de bandas portuguesas a cantarem em português, que é uma coisa. Eu não tenho nada contra quem canta em inglês, mas acho que a nossa língua é tão rica e é tão cheia e é tão completa que deve ser usada para transmitir os sentimentos e as coisas que queremos passar cá para fora. E tem havido, de facto, uma multiplicidade, um crescendo de projetos que nos leva a este ponto, não é? Que nos leva a isto, que depois já temos tanta coisa que até ficamos baralhados. É muito bom, é muito bom que assim seja. Ai, que desgraça ser um hino de vida alegre. Andam todos a chorar, diz que a vida é bem malina e não há por que esperar, mas eu cá sinto-me bem. Que chatice do caraças, anda aqui sempre a sorrir e os outros deprimidos a tomarem comprimidos para ver se a coisa passa à espera do que há de vir. Mas é assim que eu canto o fado. Vamos à praia, vamos à praia, vamos à praia, vamos à praia. Mas desgraça ser um tipo cheio de sorte, ver os outros abafados a ficarem mal parados numas lentas agonias e eu sempre a saltitar. Amassada do caraças, não sei como conseguir chatear-me com a vida e deixá-la meio perdida, como faz o pessoal que anda sempre a mandar vir. Porque é assim que eu canto o fado. Vamos à praia, vamos à praia, vamos embora do nevoeiro. Assenta ao pé no terreiro, deixa a tristeza lá bem para trás. Vamos à praia, vamos à praia, vamos à praia, vamos à praia. A saída deste Bicho do Diabo foi antecedida pelo Vamos à Praia, que foi lançado para o Airplay e que tem aliás um vídeo que podemos ver na vossa página e hoje em dia também aqui na Rádio Boa Nova, no radiobonova.com, vejo que estamos a falar em destaque, que fez despertar nas pessoas a curiosidade para quem nunca tinha ouvido falar dos Bandarra, o que, como sabe, é muito provável, porque hoje em dia a divulgação da música também faz com que as pessoas vão sendo conhecidas. Claro. Esta pré-anunciação foi mesmo para dizer, para quem já vos conhecia, atenção, aí estamos nós a voltar. Também. Nós íamos obviamente lançar um single, não é? E decidimos fazer um videoclipe, coisa que ainda não tínhamos feito. Falámos com outro companheiro nosso, que é o Gonçalo Tocha, que neste momento está a correr o mundo com um filme lindíssimo sobre o Corvo. E que tem ganho aí uma série de prémios, felizmente, bem os merece. E falámos com ele então para fazer este vídeo, que por um lado, aliás, está tudo do mesmo lado, quer mostrar os Bandarra, não é? Mas quer mostrar os Bandarra no seu meio no seu ambiente, habitat. No seu habitat. E o habitat dos Bandarra são as ilhas, é o Faial. Uhum. E eu acho que isso está muito presente no videoclipe. Acho de facto que o Gonçalo conseguiu captar muito bem essa intenção. E já que falou nisso, eu tinha aqui de algibeira esta ideia, que vocês são açorianos e têm um gosto imenso em selo. Sim, nenhum de nós nasceu cá. Curiosamente, não é? Mas temos um gosto imenso em ser açorianos. E em estar nestas ilhas. E só assim também é que se justifica já estarmos cá. Eu, por exemplo, já estou cá há 15 anos, não é? Uhum. Portanto, acho que se não sentisse esta terra como minha, quer dizer, não estaria aqui, não é? Temos um carinho muito, muito especial para estas ilhas perdidas no meio do Atlântico e estas ilhas influenciam, e esta ilha em particular influencia imensa música que nós fazemos. Portanto, Bandarra só poderia existir aqui e nestas condições, se não fosse assim, chamasse-se outra coisa qualquer. Portanto, há aqui um misto de fatores também naturais que levam a que Bandarra exista. Sim, completamente. Este projeto é muitíssimo permeável a tudo aquilo que nos rodeia e que está presente aqui na ilha, não é? E no mar, à volta da ilha. Alimenta-se dele, não é? Sim, sim. Faz chegar aqui, freguês. Estava o dia a começar. Temos tapetes voadores e raios para as dores, pagam o que queiram dar. Vá-te chegar aqui, mulher. Tem peixe fresco dos flamengos. Não é do mar, é da ribeira, é das águas da canseira. É só comprar e andar. Vá-te chegar aqui, baixios. Está lá a banda a acompanhar. Vão botar muitas canções e dar outros trambolhões. Só precisam de embarcar. Vais arrepiar. Tem bagaço, uma lagueta para te afinar a corneta. É só beber e sonhar. Vamos, soilas e cachopos. Tem mil brincos a estourar. Bonecreiros sem visão e carrinhos de empurrão. Não precisam de empurrar. aqui, meu amor, deixa-me dar-te uma prenda. Porque a vida é tão pequena, não vale a pena penar. Chega-te aqui, meu amor, deixa-me dar-te uma prenda. Porque a vida é tão pequena, não vale a pena penar. Estar, meu amor, à volta desta promessa, faça-se a festa com aquilo que resta. Vamos ao baile dançar. Vive mais do que naturalmente Vamos à Praia. Não corre o risco de, com a pouca divulgação que há da música, e já lá iremos falar sobre isso, de que quem fique só por Vamos à Praia seja algo reducionista, de que as pessoas fiquem aquém do que seja a realidade de Bandarra? Pois, mas quer dizer, mas nós acreditamos que há curiosos por aí. Uhum. Sim, eu digo isto da maneira que quem conheça do primeiro álbum um dia sair de casa também ficaria muito aquém do que era Bandarra na altura, há dois anos atrás. Pois, bom, mas pronto, mas as coisas funcionam desta forma, a gente não podemos ter 14 singles, não é? A rodar nem 14 videoclipes, estou a falar de 14, que é o número de temas do álbum. Que temos neste segundo disco. E portanto tínhamos que escolher um Vamos à Praia, é uma música muito direta, é uma música muito assim, orlhuda. É uma música que tem uma coisa que a nós nos toca profundamente, porque foi inspirada nas Chamarritas, que é um baile mandado fantástico que há, aqui no, que há aqui nas ilhas e que celebra a vida e a alegria de viver. E pronto, e também depois tem um bocadinho do João Aguardela lá dentro, porque nós fomos apanhar uma parte de um tema que ele tem, que se chama Homem Rico, do Megafone 4, e também o colocámos lá. Enfim, pronto, tem assim uma série de particularidades, mas é um tema direto, é um tema de facto, pronto, e há mais a descobrir no álbum, decididamente. Outras estruturas, outra complexidade que estão presentes nos outros temas. Mas pronto, quer dizer, também tem que haver essa curiosidade por parte das pessoas, esperamos nós que ela exista, não é? E que ouvindo o Vamos à Praia se sintam atraídas para ouvir o resto e depois descubram o que lá está. Mas isso leva-nos a perguntar, como é que uma banda como os Bandarra se estão a conhecer? Qual é a estratégia, se há que a pensaram, eu acredito que sim, para que as pessoas saibam o que existe de Bandarra? Pois, nós vivemos num mundo hoje em dia de muita coisa, não é? De muita oferta. Muita informação, não é? Que cai em canta dupla. Informação por todo lado, não é? Quer dizer, pronto, e sobressair é difícil, de alguma forma. Sobressair no sentido de nos podermos dar a conhecer. De que as pessoas captem qualquer coisa, não é? Exato, exato. É complicado. E mais complicado é porque nós também não temos nenhuma máquina por trás de nós. Não há aqui editoras, nem produtoras, nem pronto. Nós trabalhamos com pessoas, os nossos discos são edições de autor, com exceção de colaboração do Governo Regional dos Açores, por exemplo, para a gravação do CD, às vezes para podermos ir uma tour no continente ou não sei o quê, mas fora isso, tudo é suportado por nós. E portanto, pronto, surgem por isso mesmo, há aqui ainda mais obstáculos acrescidos, não é? Para chegar às pessoas. Como é que nós fazemos? Tentamos usar as ferramentas que temos disponíveis. e que podemos suportar, não é? Ou seja, o videoclipe é um exemplo, através das redes sociais, a vossa página de internet, que é o nosso, a nossa página da internet. Para quem está a ouvir, é bandarra.info. Exatamente, que foi agora renovada este ano, na altura da saída do segundo disco, onde aliás também podem adquirir o CD, já agora aproveito para dizer. Uhum. E nos concertos, que é o nosso quintal, vamos assim dizer, é onde nós podemos olhar para as pessoas, podemos vê-las, podemos conversar com elas, podemos estar ali uns com os outros antes, durante e depois dos concertos, e dar-nos a conhecer nessa forma, não é? Pronto, são essas as formas, é aquilo que temos disponível. Gostávamos de chegar mais além, gostávamos de chegar a mais pessoas, mas para já estas são as ferramentas que temos, são as hipóteses que temos de fazer as coisas, não é? Estava aqui desesperado a ver se me vinha um fado, uma inspiração qualquer. Bem que pus pela testa e quando penso que é desta não a consigo prender. A cada estalo de acorde, cada pausa que até morde e os dedos a aquecer. Estou cansado de inversões, de dedilhados, travessões, continuo sem haver. Infamaria, vem cá abaixo, vê se faz um milagre ou acabo o teu tacho. Ninfa Maria, vem cá abaixo, dá-me um fado antes que eu morra ou ainda te despacho. Eu que sou tão bom poeta e tão bom compositor, mas a sorte não me quer. Já me mandei às seis tilhas, enrolei-me nas quintilhas, tantas quadras por fazer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fui do vádio para o castiço, de corrida à meia-noite, da manquinha experimental. Mas não me aparece nada, nem a musa desgraçada, para me curar deste mal. Dá-me um fado antes que eu morra ou ainda te despacho. Ninfa Maria, vem cá abaixo, vê se faz um milagre ou acabo o teu tacho. Ninfa Maria, vem cá abaixo, vê se faz um milagre, que estou farto desta porra. Dá-me um fado antes que eu morra ou ainda te despacho. Ora bem, vocês apresentam Bandarra como Projeto Ilhéu da Música Portuguesa, com braços abertos na cabeça. Eu este braços abertos na cabeça, permite-me o seu tipo de notações. Como é que vocês designam, ou melhor, o que é que vos leva a dizer que têm os braços abertos na cabeça? Pois, porque nós tentamos sempre manter muito disponíveis, embora tenhamos um pé muito assente na nossa portugalidade, não é? Ou seja, na parte a musical, mas depois toda a outra que também influencia essa, não é? Mas depois tentamos ter sempre os braços abertos a propostas, a pessoas, não é? Quer dizer, a outras experiências que nos enriqueçam e que nos levem a conseguir construir mais canções que sejam frescas, que sejam novas, que nos satisfaçam, que independentemente por onde viajam, não é? Uhum. E volto a dizer, tem sempre esta ligação, tem sempre um porto de abrigo, que é Portugal. Mas podem ir para qualquer sítio, não temos portas fechadas. Lá está, temos sempre os braços abertos àquilo que possa aparecer e que nos saiba bem e que sirva aos pratos que confeccionamos. Vamos idealizar isto. Estamos na encosta do vulcão, na Ilha de Faial, e juntam-se estes, entre aspas, marmanjos e fazem um brainstorming para... vamos criar mais um tema. É um bocado assim, não? Ou são mais disciplinados no que diz respeito à criação das músicas? Sim, nós não temos assim um método, uma coisa que se possa dizer, ok, é assim que nós construímos as canções. Por acaso, a maior parte das canções surgem mesmo no Capelo, lá na encosta do vulcão, que é onde eu moro. e surgem lá, e onde nós ensaiamos também. E onde gravámos os discos, portanto. Sim, é o disco só vem a ser misturado aqui já em Lisboa, não é? Tudo o resto é. Gravado, tanto o primeiro como o segundo foram em casa, na tal encosta do vulcão, não é? Foram gravados em casa, com toda a gente, todos os dias, junta e lá. E pronto, e a almoçar, e a jantar, e a conversar, e a sugerir, e a pensar, e a fazer músicas. Agora, o processo de construção. Bom, muitas vezes o que acontece é que acaba por surgir uma base. Eu escrevo as letras, e muitas vezes para escrever as letras, eu nunca... Quando escrevo as letras, muitas vezes, a maior parte das vezes, tenho de sempre ter um ritmo associado, uma harmonia qualquer, ali uma base qualquer, não é? Que me permite encaixar as coisas. Ou às vezes também pode acontecer alguém ter feito um tema, o Fausto, o Cristóvão, pronto, terem uma ideia qualquer, pronto. E depois, tendo essa base, não é? Aí sim levamos essa base para cima da mesa e depois cada um e todos juntos constroem o resto. Portanto, do meio para a frente, aquilo é mesmo o coletivo a trabalhar. E a chegar lá. E as coisas acontecem. Tem sido assim. E o que é que ficou na gaveta, na criação destes 14 temas? Bem, na gaveta fica sempre alguma coisa, não é? Porque há temas que ou morrem ou ficam hibernados. Há uns que é logo à nascença, há outros que a gente nós deixa crescer ali um bocadinho, mas depois achamos que aquilo, pelo menos naquela altura, não nos está a entusiasmar. Uhum. E quando a coisa não nos entusiasma, quando não há aqueles aqueles cliques, não é? Quando não há, que geralmente é uma coisa que acontece assim a todos, que acontece no coletivo, pronto, vão para a gaveta e lá ficam até ao dia em que possam saltar de lá para fora ou não, não é? Isso também não é coisa que nos preocupe. E o processo de criação deste Bicho do Diabo é algo recente ou de algum modo veio sendo construído desde a edição do vosso álbum homónimo, que já tem 2 anos? Sim, sim, sim. Nós quando começámos a apresentar o primeiro álbum homónimo, assim que nos concertos de apresentação desse álbum já estávamos a fazer músicas, já estávamos a tocar músicas novas. Aliás, recordo-me o terem feito no Salão Brasil, precisamente. Exatamente, porque pronto, no primeiro disco nós decidimos gravar o primeiro disco, tínhamos temas que tinham que ficar registados, queríamos que ficassem registados, e porque também, mas também queríamos seguir para a frente, não é? queríamos continuar a fazer caminho e a pôr outras ideias no papel e nas músicas e fazer outras canções e tal. E portanto esse processo já vem daí. Agora, houve algumas músicas que foram feitas, algumas canções que foram construídas pouco tempo antes de começarmos a gravar, mas foram 2 ou 3, as outras já vinham de trás, não é? Estamos a falar de um ano e tal, pronto. Mas desta vez houve um processo que foi curioso e aconteceu porque tivemos tempo para isso, que foi, houve mais trabalho de pré-produção e mesmo durante a gravação do disco, com todos juntos lá em casa, pensámos, tivemos tempo para pensar melhor nas coisas, para completar ou para fazer novos arranjos, para criar novas ideias. Houve coisas que surgiram mesmo durante a gravação do disco, portanto nesse sentido o processo foi mais rico e foi mais contínuo e acabou por se alargar quase até ao final da gravação. Tenho um segredo bem guardado na gaveta da despensa da cabeça. Se queimo o dedo agradeço logo aos céus para que não me arrefeça. Se parto o braço, agradeço ao Criador para que me deixe um inchaço. Se falha, deixa, peço logo ao meu Senhor que se escusa de falar e me deixa o embaraço. Tenho a cabeça bem guardada na despensa dos segredos da virtude. Solto uma língua cada vez que o redentor reza para que nada mude. Se a caridade é a bênção lá de cima, quero o meu copo vazio. E se o calor é um bem da divindade, não me mandem para baixo assim, não me aqueço frio. É porque aprendo, é porque aprendo, é porque aprendo e não me rendo. É porque aprendo, é porque aprendo, é porque aprendo e não me rendo. É porque aprendo, é porque aprendo, é porque aprendo e não me rendo. É porque aprendo, é porque aprendo e não me rendo. É porque aprendo e não me rendo. Tenho um segredo bem guardado na gaveta da despensa da cabeça. Se queimo o dedo, agradeço logo aos céus para que não me arrefeça. Se parto o braço, agradeço ao Criador para que me deixe um inchaço. Se falha, deixa, peço logo ao meu Senhor que se escuso de falar e me deixe um embaraço. É porque aprendo e não me rendo. É porque aprendo, é porque aprendo. É porque aprendo e não me rendo. É porque aprendo, é porque aprendo e não me rendo. É porque aprendo e não me rendo. Vocês têm tido, em termos de concertos, presenças no Avante, em algumas semanas académicas, em dançarinas e ritmos. Enfim, de algum modo são transversais, vão apanhando quer o público juvenil, nas sessões académicas, quer o restaurante, que enfim, então aí apanha mesmo de todo tipo de idades, quer aqueles que vão especificamente para ouvir música deste estilo. Onde é que vocês se sentem melhor? Ou não fazem sequer distinção no que diz respeito a públicos? Bem, nós sentimos mesmo bem no palco e com as pessoas ali à nossa frente. Pronto. Sejam muitas, sejam poucas, seja o espaço maior, seja o espaço mais pequeno. Agora, preferimos, quer dizer, sentimos mais próximos ou acabamos por fazer mais sentido, para nós fazer mais sentido quando há proximidade, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa muito formal, num auditório com todas as pessoas sentadas, não é propriamente a nossa festa, não é? A nossa festa, se bem que certamente que faremos um concerto nessas condições e com todo o gosto e com todo o prazer, portanto, não recusamos espaços, não é? Não há coisas que nos... nos levem a dizer que não vamos estar presentes. Uhum. Mas nós, de facto, apreciamos muito e gostamos muito de partilhar abertamente aquilo que fazemos com as pessoas e gostamos que elas estejam próximas e que possam mexer e que possam e cantar ou gritar ou dançar ou fazer o que lhes apetecer, não é? Um bocado como diziam aqui os Fado Morse, que é difícil as pessoas estarem sentadas a vê-los, não é? Pois, nós também temos um pouco essa ideia, não é? Para ver um conceito de andar sentado, se a pessoa assim quiser, tudo bem, mas pelo menos... É contra a natura, não é? Era, se tivesse a oportunidade, pelo menos ter a opção, não é? Para se levantar e para poder ir mexer-se e para poder, enfim, fazer o que apetecer. Acho que nós fazemos concertos bastante enérgicos e e muito festivos, não é? É uma, também é como a chama Rita, também procuramos fazer uma celebração da vida em cada concerto. E pronto, e então apreciamos mais ou sentimos-nos mais próximos das pessoas quando estamos todos à vontade e quando não há barreiras, não é? O Miguel falava há bocadinho da criação das letras, em que se inspira, enfim, claro que a própria vida é um manancial de inspiração, não é? Sim. Mas em que se inspira para fazer letras como, por exemplo, Os Segredos de um Homem Zarrão? Bom, isto de facto nós, se há coisa que a gente tem à nossa volta é motivos de inspiração, não é? Isto é só olhar e ver, porque o ser humano tem essa particularidade, não é? Isto é quase uma, de facto, somos esta multiplicidade de comportamentos, de formas de estar, de maneiras de pensar, de fazer as coisas, de cotidianos, de tudo isto é muito rico e basta querer falar sobre isso e temos os motivos todos ali à porta. Os Segredos do Homem Zarrão, essa especificamente. Sim, eu peguei nesse exemplo, evidentemente, porque acho sugestivo. Sim, mas também, quer dizer, Os Segredos do Homem Zarrão pode-me vir estar a ver, sei lá, na televisão, o movimento de escola, não é? No bairro da Fundinha, como pode estar a ver um telejornal ou estar a ver uma entrevista sobre um homem ou uma mulher que têm feito a sua vida numa base de luta e de quererem inovar e de quererem fazer mais e que se, de alguma forma, fugindo aos cotidianos e às monotonias e a esta pseudo-caridade que às vezes nos quer abraçar a todos. São é o dia-a-dia, são as coisas que a gente e as pessoas que a gente vai encontrando, não é? Que servem de motivo, que servem de base, de alicerce, e depois poder-se escrever sobre isso, ao fim e ao cabo. Não é nada de... É um processo muito natural e simples, parece. O Bicho do Diabo, e até como título, revela algum sarcasmo? Sim, o sarcasmo e a ironia são coisas que estão sempre presentes, de uma forma ou de outra, mas que estão sempre presentes no, nas canções de bandagem. E o Bicho do Diabo, o Bicho do Diabo também, não é? A música e no disco inteiro. Exatamente, sim. Exato. Um bocado aqui que no continente usamos mais o termo contrário, o Diabo do Bicho. Mas... aqui usa-se muito o Bicho do Diabo. E sim, cada um de nós tem um bicho do diabo cá dentro, não é? Umas vezes para o bem, outras vezes para o mal. Mas, é uma inquietude. É, toda a gente o tem dentro de si, não é? Mais latente, mais organizada, mais, enfim. Umas vezes. Ele está cá. Umas vezes servindo exatamente para podermos. Para podermos nos revoltar ou para podermos contrariar o que está estabelecido, noutras vezes é exatamente o contrário, não é? Noutras vezes mantém-nos ali, não nos deixa sair, leva-nos ao comodismo, leva-nos à apatia, enfim, lá está, para o bem e para o mal, ele está sempre presente. Ora bem, agora, pegando aqui palavras vossas, em que diz que não é dos nossos, olha, fazemos o contrário. O Miguel Machete já é dos nossos, já está aqui agora na nossa base de dados e naquilo que é possível divulgar dos Bandarra, à nossa cota parte, aqui na Rádio Boa Nova. Foi um prazer, de facto, falar consigo e agradecer a sua disponibilidade. Iremos falar mais vezes e pronto, está prometido essa vinda aqui a Girabolhos para que lhe possa apertar esses gostados. Sim, senhor. Pronto, está combinado então. Está combinado. Okay? Morre quem segue. Pronto, muito obrigado pelo convite e um abraço. Um abraço, bem, obrigado por nós, obrigado por tudo. Adeus, adeus. Se tens pintas no pescoço, se tens o disco riscado, se engoles o caroço ou se dás para outro lado, se lês coisas esquisitas, se o teu Deus usa uma saia, se não beijas parasitas, se és torto, Deus nos valha. se não trazes descendência, se não tens a mesma cor, se te cagas na aparência, se no verão não tens calor, se não espirras no outono, se não dormes numa cama, se recusas o abandono, se provocas quem te ama. Se não queres ser feliz, se não gostas de aparecer, se a palavra é a raiz que te faz sobreviver, se não és igual a mim, se me fazes impressão, se eu puder fugir de ti, se caís ficas no chão. Não és dos nossos pais, não és da malta, não és dos nossos pá, não és da malta, ou emburras como nós, ou então não fazes falta. Se não espirras no outono, se não dormes numa cama, se recusas o abandono, se provocas quem te ama. Se tens uns quilos a mais, ou se mancas de uma perna, se conversas com pardais, ou se pescas na cisterna, se não cantas no amor, se me deixas de mansinho, se te dás àquilo que for, se na vida estás sozinho, se não és igual a mim, se me faz impressão, se eu puder fugir de ti, se caís ficas no chão. Não és dos nossos pá, não és da malta, não és dos nossos pá, não és da malta, ou emburras como nós. Ou então não fazes falta.